solo roba la cibernetica in peggio mea, noi alieni, navi sbarbaciato la... Boa noite, Web 5716, avistado, livre pouso na 10, o altímetro no 016, e o vento é 130 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, com 3305 POB 59, autonomia 04 no 1, alternando Natal. Autorizado táxi, Pátio 1, Índia Alfa, chama no ponto de espera para decolagem, TRAN 3305. Autorizado táxi, Pátio Alfa, chama no ponto de espera da 10, TRAN 3305. Europa 084, taxi approved via April 1, India and Alpha. Call me again on holding point when ready for takeoff. April 1, India and Alpha, call me last four. Departure, courier, call me last four. Web 5716 no solo aos 42, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o Pat 3. Web 5716, torre, seu solo aos 42, Alfa e Kilo, Pat 3. TRAN 3305, como recebe a torre, por gentileza? Sim, te agradeço. Web 5716, a torre Salvador. Salva. Da 10, o vento é 120 graus, meia dúzia de nós. Livrou na sua disputa. Ok, seu solo foi aos 4-2, Prossiga via Alfa e Kilo para o pátio 3, retornando à frequência da torre, 118,5, ok? Tá ok, tá retornando a tua frequência da torre, Alfa, Kilo, pátio 3. Tiro 6, prossiga na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, boa, 5-7-9. Rodor, reporte, João, 0-2-0. Europa 084, maintain position before the holding point, runway 10. Hold, hold before, runway 10, for Europa 084. Portugal 020, radio check. Em Portugal 020, loud and clear. Boa noite, em Portugal 020, request meeting to Lisbon. Stand by, flight level 370 to Lisbon, em Portugal 020. Stand by. Decolou aos 4-6, controle em 19-8, bom voo, boa noite. Controle 19-8, boa noite. 3-3-3. Portugal 020, ready to copy. What? Em Portugal 020, clear to Lisbon, flight level 370, initially via Upper Zulu 10, up to Natal, after Upper November 873, and after that, in accordance to flight plan route. Take off runway 10 to left turn and Puka departure and Zipa transition. Squawk 5533 and departure control frequency 119.80, read back please. Check the destination Lisbon flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 875. And then flight time route. Booker SID Zipa transition, departure frequency 1198, squawk 5533, Portugal 020. Just a correction, the second airway is Upper November 873, okay? Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 873. Upper November 873, Portugal 020. That's correct, Portugal 020, call me already for pushback and startup. Lindo. Europa 084, clear to take off, the wind is 130 degrees with 6 knots, QNH 1016. Clear for the go, real normal, are you about 084? Papa 084 airborne at 49er and call departure control 119 at decimal 80. Have a nice flight and a good night, sir. 180, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Curry Paul 084, clear, runway 10. Clear, Fuga de Parque de Phantom, que nós chamamos Climb Flight Level 370, Curry Paul 084. Do Fox 018, Recife, 1245. Fox 018, Recife, 2545, Informe estabilizado. Sim. Confira a moto número 1 da Polo. É. Salvador, 3600, bateria travada visual, pistão no zero, meia milha por certo. 300, boa noite, avistado, checando o trem livre pouso na 10, o altímetro 10 no meia, o vento 120 graus com 8 nós. Bateria travada no 0 na meia, livre pouso na 10, 3600. Boa noite, identifique, desça para 2000 pés em forma estabilizada. Então 3600, seu solo 02, ao livrar à direita, Alfa e Juliette, portão 9. Para a direita, Alfa e Juliette, portão 09, 3600. Identifique, deixa para o 050. 5-2 identifique, deixa para 060.